palavras de amor. Nem sou sedutor, não sei fingir, nem poderia. Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei. Só quero teu amor e mais nada. Você precisa entender, é que eu não sei dizer. Só sei que eu te amo demais. Nas noites sozinho é seu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo, te amo. Cor dos seus cabelos, nem me fala dos meus sonhos. Não me conta seus segredos, não divide os seus medos. Nem ao menos diz boa noite, nem me chama pra deitar. Eu tenho às vezes que pedir um beijo, controlar os meus desejos, esperar por um abraço pra curar o meu cansaço e um carinho no meu rosto. Eu nem sei quanto tempo faz. O nosso amor se afastando e de nós ficou morando essa saudade. Estou sentindo que aos poucos você vai me perder. Não importa quem foi, se eu errei, quem errou, se foi medo de amar, se foi culpa do amor. Vê se volta pra mim, porque a vida assim já virou solidão. Fugir do coração.